Voltando mais um descarrego, dessa vez o número 70. Estranho, né? Não teve a música de abertura. Começando o descarrego assim, no seco, rapaz. Pois é, a ideia é tentar alguma coisa nova a partir desse número 70. Claro, não vai ser todo o programa. Eu tenho pensado há algum tempo em variar um pouco o formato do descarrego, colocar coisas novas, algumas atrações novas no descarrego, e uma delas é, por exemplo, o que eu vou fazer hoje, comentar em cima de um disco, ligar um disco que eu gosto muito e comentando em cima dele, baseado nas minhas experiências, nas minhas memórias, algum comentário do próprio disco, alguma curiosidade que eu vier saber. Enfim, ouvi um disco de cabo a rabo que eu gosto muito e aproveitar, claro, para reouvir coisas que estão guardadas aí na biblioteca do iTunes e eu não ouço há muito tempo. E a ideia disso também é até gerar um outro programa baseado nisso. Então, por isso, eu peço para quem puder dar um feedback aí do que vocês acharam, se é legal, se não é legal, se vale a pena, se não vale a pena continuar. Porque é uma ideia que me ocorreu na cabeça e hoje eu vou fazer, claro, de um disco que eu gosto muito. Mas vamos explicar um pouco o background da ideia. Bom, para quem ouve o Descarrego há algum tempo sabe que o ano de 1997 para mim foi muito especial com relação à música. Eu acho que não houve um ano como 77 e como 97. Foram dois anos incríveis onde aconteceram muitas coisas e principalmente pro punk rock. A terceira onda do ska se não só surgiu, mas ela se estabeleceu em 1997. Eu acho que o rock and roll como um todo em 97 teve coisas muito boas. Então, o ano de 97 foi para a música, assim como o ano de 98 foi para os videogames, que quem gosta de videogames sabe que muita coisa boa surgiu em 98 e tem estilos de jogos surgiram que estão aí até hoje, e o rock and roll é a mesma coisa. O hardcore melódico, que bom, o hardcore melódico e o ska, que são meus ritmos favoritos, eles se estabeleceram em 1997. Muitas ideias continuam até hoje, não houve muitas variações do que aconteceu em 97. Eu acho que teve uma explosão, né, vamos dizer assim, de criatividade em 1997. E para começar, não poderia ser diferente. Eu vou resenhar um disco de 1997 da banda Scuba. Pois é, cara, o ska brasileiro tão renegado, tão largado, né? As próprias bandas fazendo tanta cagada com o ska brasileiro. Bom, quem me conhece sabe que eu sou muito crítico com o ska brasileiro, com a cena de ska brasileira. Não é de hoje, e isso é papo para outro programa, mas de fato não houve, nunca mais surgiu uma banda como Scuba. É evidente que o disco Churrascada não deve ser hoje em dia, olhando para trás 21 anos, né? Não deve ser motivo de orgulho para os próprios membros da banda, o Sérgio Sofiati. Enfim, algumas letras elas são um pouco pesadas, machistas, enfim, não é uma letra legal, mas na época nos divertia, e se você começar a levar até para um lado jocoso, até passa. Não é legal, mas passa. E o que eu quero dizer é, como música, são músicas muito boas, e eu acho que vale a pena começar a escutar desde já. Vamos lá, Churrascada, Scuba, 1997. Começamos com Triado. Triado é um ode à chapação. No final dos anos 90, a gente com o começo da adolescência, aquela coisa maravilhosa, uma marguerita, caipira com suquita. É um ode à chapação, à festa, à alegria. Música. Oh yeah, yeah, yeah. Una Margherita, yeah. Pois é, cara, triado, não tinha maneira melhor de abrir. Eu acho, inclusive, que hoje não tocaria um ode desse ao alcoolismo nas rádios. Os tempos são outros, de fato, cara. Em 1997 tocou essa música, junto, claro, trabalho muito bem feito pela Paradox, que tava, eu acho que comandado na época, enfim, tinha a cabeça do Clemente. Aliás, excelente biografia do Clemente, recomendo leia. Ele estava por trás dessa explosão do ska brasileiro, com Scuba, Ska Mundongos e outras bandas que falaremos por aqui. Pela Paradox, lançaram excelentes discos, esse Churrascada foi um deles. Vamos ouvir um pouco mais. Tipo, no rádio, cara, tô a pique de morrer, de tomar cachaça até morrer, cara. Ia parar de beber, mas agora é tarde, do álcool vou depender. Tipo, dependência química mesmo, cara. Os tempos são outros. Vamos lá. Seguindo, primeira música, Triado. Na sequência, não, essa sim é polemicaça, cara. Mas como um jocoso, eu acho que vale a pena até... cambiar, inverter os papéis, colocar Não Existe Mulher Feia, a segunda música. Vamos colocar como Não Existe Homem Feio também, é você que não bebeu demais. Pois é, cara, a letra é pesadíssima, machista, olha, horrorosa, mas uma baita música. O Scuba, eu acho que não houve banda como Scuba desde então até hoje no ska nacional. Vamos lá, ouvir essa coisa horrorosa de letra. Com a fachada da mulher que ele está. Fachada da mulher que ele está. São essas coisas que deixa a vida melhor. Se não fosse a baranga, agora estaria só. Se não fosse a baranga, agora estaria só. Rapaz, cara, que... Troca, se não fosse, tipo, nós também, ó, os homens feios também, a gente, né, fomos muito felizes graças ao álcool, cara, graças ao álcool, a mulherada via a gente mais bonito também, mas é uma letra machista, cara, vou falar pra você, viu, mano, 20 anos faz diferença no mundo inteiro. A silhueta embaixo do lençol podia ser pior. Cara, que coisa horrorosa, cara. Mas foi hino de muita diversão, cara. A gente se divertiu muito ao som de churrascada, cara. Aliás, a gente chamava os nossos churrascos de churrascada, porque só rolava praticamente ska no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E não existe mulher não existe mulher feia, se eu não me engano, teve clipe, né, do próprio Scuba. Procure aí nas profundezas do YouTube, deve ter Não Existe Mulher Feia. É claro que na época eles colocaram, sei lá, aquelas as minas do Gugu, essas paradas, pra participar do clipe. Tipo, tinha uma mina feia, né? A representação de uma mulher feia, e aí o cara tomava cachaça, via as minas do Gugu, sei lá, Luiz Ambiel, essas paradas aí. E putz, cara, eu não consigo nem pensar em quanto é proibitivo esse tipo de coisa hoje em dia, que a gente tá aí fervendo, né, os nervos fervendo com os lados políticos, e as pessoas não se divertem mais. Assim, claro, com razão, a gente não pode... esse tipo de letra é um pouco pesado, mas podia pegar um pouquinho mais leve também. Olhando aqui a lista das músicas, eu acho que essa é a música mais, mais proibitiva, né, para os tempos atuais. Tem muita coisa divertida, como por exemplo a próxima música, Só Amo Essa Mulher. Ela chega a ser até uma música romântica, né? A mulher não quer o cara, não quer saber do cara, o cara pode aprender tudo o que for, que a mulher não quer ele. Só Amo Essa Mulher, a terceira música do disco Churrascada do Scuba, de 1997. Vamos ouvir um pouco. E olha que baita ska, cara. Olha que baita ska, delicioso. E era uma realidade nossa também, né, meu? Em 1997, aquele adolescente feio pra caceta. A mulher não queria saber da gente, não, cara. A gente podia pensar em impressionar do jeito que fosse. Em 1997... adolescente, quase entrando na fase adulta, cara, não rolava. Era muito complicado ter qualquer tipo de relacionamento mais íntimo, amoroso, com o sexo oposto. Não só eu, todo mundo. Era muito complicado no final dos anos 90, meu. O nego fala que antigamente que era bom. Era nada. Bom é hoje pra molecada, que é mais tranquilo esse tipo de coisa. Vindo esse play do Scuba, cara, só me lembro de que eu não tive oportunidade do show, nenhum show de nenhuma das bandas do final dos anos 90, não tive oportunidade, não. Enfim, eu não fui porque eu fui bunda mole, de fato. A gente eu tinha passado por algumas coisas ruins, né, por ter ido na galeria do rock na hora errada, com a camisa da banda, entre aspas, errada, e aí colava nego e te dava uns tapa na orelha porque você tava no lugar errado na hora errada. E rolou treta, eu participei de... Não com orgulho falo isso, mas participei de treta de punk contra skinhead e eu tive um certo receio, medo, cagaço mesmo, de colar no show de ska porque ia ter os skinhead e eu não queria repetir aquela selvageria que um dia aconteceu na galeria do rock. Uma pena, porque eu perdi muita coisa boa. O Scuba eu tive a oportunidade de ir no show quando eles fizeram um revival, acho que lá pra 2006, 2007, 2008, quando foi no Hangar. Baita show, valeu a pena. Eu cheguei a comprar a fita VHS, cara, no Hangar. Devo ter em algum lugar até hoje, deve estar com meu irmão no Brasil, enfim. Ai, ai, ai, fui muito bunda mole, cara. Eu fui muito bunda mole de não ter ido nesses shows. Enfim. Ai, ai, ai, eu perdi muita coisa por ter sido bundão. Vamos lá. Seguindo, quarta música desse disco, Amante Latino, um ode aos anos 80. Uma paródia das músicas de Sidney Magal e companhia. Um baita sonsaço, Amante Latino, vai. Latino. Pois é, eu tô vendo aqui a capa do disco. A capa desse disco é maravilhosa, cara. É uma típica toalhinha de restaurante italiana quadriculada, né? Um copo de cerveja no lado esquerdo superior e A capa do disco praticamente inteira é um pratão, uma pratada de farofa, cebola, tomate, maionese e carne. Típico prato de churrascaria mesmo. Isso é uma das poucas coisas que eu tenho saudade do Brasil. A churrascada, meu filho. Ai. Engraçado, o Sérgio Sofiati cantando tipo Romã até o sair do sol, emulando o Sidney Magal. E olha o fundo agora. Cara, é muito anos 80, é muito legal, cara. Baita música. Amante Latino não era uma das minhas favoritas. Reouvindo agora o disco, ela já se tornou uma das minhas favoritas só pela parada da nostalgia. Muito foda, Amante Latino. Vamos lá, seguindo Rude Panther. Uma música que, na minha opinião, não é... não é instrumental, mas deveria ser instrumental. Ela tem um trecho em inglês, um trecho cantado em inglês, eu acho que não combina. Se a música fosse só Pantera Cor-de-Rosa instrumental, ia ser muito mais foda do que ela é. Vamos ouvir um pouquinho. Muito foda. Que versão foda. Lembrando de um outro negócio também, ouvindo aí os solos de metais. No final dos... Bom, eu estudava no colégio que tinha uma tradição muito forte de fanfarra. Isso tinha no final de São Paulo, tinha muita escola que tinha tradição de fanfarra, aqueles negócios de desfile de 7 de setembro, aquela parada toda. E a escola oferecia, para quem quisesse participar, de graça, né? A escola que eu estudava oferecia de graça cursos de música, de instrumentos e tal. E eu não quis entrar na fanfarra. Bom, primeiro, eu odiava desfile de 7 de setembro, então achava uma merda isso. Mas eu não entrei na fanfarra por um motivo. Eu achava que, puta, essas... Isso no comecinho dos anos 90, né? Pô, essas cornetas, esses trompetes, esses negócios, puta bagulho de nerd, esses negócios de estudar música, isso aí. Cara, se tem uma das coisas que eu me arrependo fortissimamente, é isso, é de não ter aproveitado a chance de ter estudado música, né? Eu queria saber um pouco mais de música pessoalmente, e também de, sei lá, de fazer aulas de trompete de graça e participar, porra, cara. Seria muito foda, cara. Eu não quis, porque eu, puta de um tontão, né? Olha, cara, a gente você fica relembrando as coisas aí. Fui um puta de um tontão também por causa disso aí. Música fodíssima, só não. Pra mim, a parte vocal nessa música é desnecessária. Eu tiraria se fosse o produtor. Vamos lá, seguindo na sexta música, O Médico e a Moça. Também uma música meio esquisita, a relação de um médico legista no IML quando chegou uma moça morta pelo. Chegou pelo rabecão morta e o cara se apaixonou pela mulher. Olha que coisa louca. Cara, necrofilia forte, o corpo vivo seria uma beleza. Cara, que coisa louca. Será que agora, no mundo politicamente correto que a gente vive hoje, será que essa música rolaria ou seria muito pesada também? Eu acho que tem que levar pelo lado cômico da história, da zoeira. É uma letra muito louca, cara. Será que isso já aconteceu? Chegou uma mulher... Bom, enfim, tem uns nego necrófilo louco que gosta de fazer as coisas erradas com o morto, mas, cara, que coisa louca do caralho. Tipo, a mulher acordou. Catalepsia, ele pensou um caso estranho, coisa muito catalepsia. E quando ela saiu andando pela porta, ele ficou sem saber o que dizer. Ou seja, o cara teve a oportunidade de declarar pra mulher, porque a mulher teve catalepsia, acordou morta, né? De morta acordou, saiu fora e o cara não conseguia falar. Ou seja, é um retrato nosso, né? Molecada no final dos anos 90 que não conseguia falar com a mulher. Cara, que música muito foda, cara. Musicalmente também muito bom. Médico e a Moça. Seguindo, covers. Pois é, Soul Boy. Cover de Kid Vinil, né? Acho que é a música mais famosa, tradicionalíssima do Kid Vinil. Soul Boy. Abertura de alguma carrinho na, vendendo pamonha na Argentina. Cara, Sérgio Sofiati é uma das, pra mim, vocalmente, cara, muito completo, muito bom. Sou fãzaço. Cara, Office Boy, tá aí um trampo que hoje em dia não, né, tá meio que morrendo, né? Ainda tem motoboy, né, pra levar encomenda e tal, mas Office Boy pra pagar conta, levar documento no cartório, essas coisas, acho que talvez pela parte do cartório, né, esse tipo de burocracia ainda rola, né, mas pagar conta, esse negócio de ir pro banco, tá, é uma profissão que meio que tá acabando, né? Era comum se ouvir. Faz algum tempo o cara entrou como office boy na empresa e virou diretor, virou o presidente, essas coisas. Acho que se pá, o próprio presidente do Bradesco foi boy, né? Do Bradesco, começou como boy. Enfim, cara, é muito louco, cara. Você vê que pouco tempo os trampos acabando mesmo, cara. Logo chega tarde, tô com pressa de ir embora. Meus pés estão doendo e meus calos... Os boy andavam pra caceta, jogava fliperama. Eu lembro que eu pegava as pilhas dos fliperama, tirava uns contra de Street Fighter contra os contra os Office Boy. Eu na época tava no Senai estudando, colava os Office Boy lá na Vila Mariana e a gente tirava uns racha de Street Fighter, tomava uns couro nervoso dos caras. Mas no Daytona eu era bom. Coverzaço de Soul Boy, cara. Um dos clássicos dos anos 80. Também outra homenagem aos anos 80 desse disco Churrascada. Cover Kid Vinil. Ai, ai, ai, coisa boa, Scuba. Vamos lá, seguindo. Próxima música, Atraso de Vida. Também uma das outras, aquelas músicas meio embaçadas, hein? Letra embaçada. Ai, ai, vamos lá, vamos ver a próxima letra. Atraso de Vida. Musiquinha de casamento. Manolo é um apelido, alguma xingamento em Curitiba, cara. Eu sempre tive essa dúvida e nunca perguntei pros meus amigos curitibanos. Agora fica aí a pergunta. Tipo, o cara conheceu uma mina, saiu com a mina, engravidou e casou. Tipo, casou obrigatório, né? Tipo, o cara não aguenta a mulher. Cala a boca, para de falar. Olha, ofensa, cara. É meio pesada a letra, mas... Que situação do caceta também, né? Por que é que eu fui casar? Cara, essa é a pergunta que eu faço pra você, cara. Por que que você foi casar? Assume o filho, assume a responsa, você é pai. Mas não faz isso, cara. Não casa se você não quer casar. É atraso de vida total pras duas partes. De acordo. Sobre 3-8 na mesa. Pois é, cara. Não é motivo pra casar, cara. Não estraga a vida sua e da mulher, não, cara. Não faz isso. E da própria criança, coitada, que não tem nada a ver com as coisas, né? Ai, ai, ai. Mas rolava muito, né? Isso no final dos anos 90. Eu casava, engravidava e casava e porque tinha que quer, né? Família tradicional e tal. Hoje em dia menos, né? Eu engravida e boa. Agora a parte machista, né? Futuro com gatas como você. A coisa, cara. A coisa apareceu. Meu Deus. Acontece, cara. Você se relaciona aí com as pessoas que você não sente atraído. Furou a camisinha, ganhou uma filhinha. Bola pra frente, assume o filho e vai. Atraso de vida e na sequência despedida de casada. Botaram na sequência uma da outra pra contar uma historinha, né? O cara casou, não queria casar e depois se separou e aí a vida do cara é só alegria. E essa música virou, algumas partes virou hino entre a nossa galerita. Despedida de casado, nona música do Churrascada de Scuba. Futebol na TV, corrida pode ser, novela nunca mais, se liga. Futebol na TV, corrida pode ser, novela nunca mais. Meia suja na sala, louça enche a pia. Toalha molhada, garrafa vazia, de acordo. Sem você me regular, agora eu sou rei, agora eu sou tal, e que ninguém se atreva a mudar esse canal. O cara solteiro vira rei, vira mal, né? E lá em Laguna vou passar o carnaval. Pois é, cara. Agora eu sou tal, e que ninguém se atreva a mudar esse canal. Agora eu sou livre, agora eu sou mal. No Rio de Janeiro vou passar o carnaval. Essa, eu fico me perguntando, será que rolaria hoje, no, nos tempos politicamente corretos? A festa rola no AP até o amanhecer, e com certeza vai continuar. Sentindo na porta, muta todo muta dia. Todo dia. A vizinhança espalha que sou má companhia. É, má companhia, hoje, padrão. Não quero nem saber, lugar barato. Lugar barato, o cara vai na zona barata. Boa noite, na sarjeta. Na sarjeta. E não tem sogra pra me apoiar. Não tem sogra. Agora eu sou rei, agora eu sou tal. Lá em Laguna vou passar o carnaval. Naipe de metais maravilhoso desse disco de estúdio. Cara, vamos chegando aí no último terço do disco de Scuba. Depois de despedir de casado, a gente vai com Espeto Corrido, outro tradicional, né? O ode, a comilança, a chapação, a churrascada. E, putz, eu vou te falar, hein? Disco que formou fortemente caráteres, não só o meu, como de muita gente. Claro, algumas coisas muito erradas dentro do disco, eu tenho essa consciência. Mas, meu Deus do céu. Olha lá. Aqui é o Juliano que tá falando. Eu tô ligando pra convidar você. Nem era mensagem do WhatsApp, era secretária eletrônica. Então falou, se encontramos lá, tá bom? Nego convidava o outro pro churrasco e deixava a mensagem na secretária eletrônica. Tempos eram outros, né? Hoje em dia você manda um zap-zap e, cola aí em casa, churrasquinha, não sei o que lá, parará. Agora não, Espeto Corrido. Ai, ai, ai. Baita letraça. Pô, abrir um novo churrascão na quebrada, o cara quer dar preju pro churrasco novo. Espeto corrido. Ai, coisa salada. Desce já, Zacarê. Eu não aguento mais esperar. Eu passei dois dias. O cara passou dois dias a pão e água. Agora chegou a hora. Vou me espaldar nessa churrascaria. Churrascaria, pois é, cara. Essa música devia ser obrigação tocar nas churrascarias, velho. Rolou até um oi. Picanha, saudades. Azia, né? Naquela época não tinha tanta azia, ressaca menos e nem tanta azia. Espeto Corrido. Agora a 11ª música, Garota Regional. Vou te falar, é a música que eu pouco lembro, cara. Eu acho que é meio que uma homenagem à mulherada e tal, mas vamos ouvir. Vamos ver se a letra é errada. Eu tô com a impressão de que a letra é meio errada. Vamos lá. musicalmente foda. Cara, é muito errado essa letra. A mulher, assim, o cara tava pistola. Olha lá. Não, assim, contra os padrões de beleza e tal. Já era já, ó, é, um pouco já. Tipo, crítica a alguma mina específica, né? A mina se achava a última bolacha do pacote, teve filho, caiu tudo e o cara criticou tudo. Assim, faz carinho e dá tapa. Mais ou menos a letra, hein? Cor de mulher boa pra comer, coisa errada. Ah. Ou seja, legal, parte legal, legal. Tipo, dizendo que a galera do Scuba e entre outras galera do Ska queria pegar a mulherada que tinha cabeça boa, né? Não se importava muito com o corpo e, de fato, era uma grande realidade, cara. Eu acho que do lado feminino também era a mesma coisa, cara. Vamos lá, música excelente, letra podia ser um pouco melhor trabalhada, mas boa, eu entendi a intenção da música. Boca Livre, essa sim, classiquíssimo da chapação, cara, baita sonsaço, ouve. Perdi algumas carteiras nessa chapação aí. Até por isso, até hoje, eu uso corrente na carteira por causa disso, por causa de não perder a carteira nessa chapação. Inauguração. Capotar na faixa, hein? Comer bem, beber bastante é bom, mas custa caro. Se custava caro em 97, imagina hoje. Conta no bar é gigante. Se passar batido, aí não paro. Casamento, aniversário, despedida. Despedida do Romário. O Romário se despediu umas 200 vezes também, né? Na boca livre eu tô sempre mamado. Pois é, cara. O disco, originalmente, ele acaba aqui. Boca Livre, mas a gente ainda tem duas músicas bônus, que são as versões de Triado, em espanhol, e Essa Mujer, que é Só Amo Essa Mulher, em versão em castelhol. Se liga na versão borracho. Ah. Você acha que hoje é novidade a Anitta tentando alcançar outros mercados e cantar em inglês e em espanhol? Pois é, cara, o Scuba já fez isso em 97. E posso te falar? Rolou um pouquinho na Argentina. É, a galera lembra um pouco de Borracho e Essa Mujer. Você não teve pequenos goles para grandes amigos. Moço, e pioca? Vou decar com coca. Me doy cuenta, estoy bebiendo. Borracha. Necesitar, estoy a punto de morirme. Estoy a punto de morirme. Pancho, mi amigo, cérrame la cuenta. Pancho, mi amigo, un abrazo, Pancho. Pois é, cara, vamos pra última música deste clássico incrível do Ska Nacional. Infelizmente a Paradoxa não existe mais, mas seria uma excelente notícia se a gente tivesse alguma reedição desse disco em vinil, cara. Eu ia ser o primeiro da fila, bicho. Primeiro da fila. Yo amo essa mujer. Vamos lá. Eu acho que se você se bobear, você acha CD pelo Mercado Livre ou em algum sebo em São Paulo, nas grandes capitais. Esse é um descasso, cara. Eu comprei pouco antes de vir para a Espanha, e os dois discos, os dois CDs do Scuba, tanto esse quanto A Moda Antiga de 99, que é outro descasso, vamos tocar em algum tempo futuro, que eu acho muito bom A Moda Antiga também. Mano. Seria uma excelente um vinilzinho, hein? Olha, agora eu vou falar pra você, hein? Tô vendo que essa música ela tem uma parte. Tem faixa escondida. Essa música ela é grande. Vamos ver o que vai ter. Pô, cara, eu gostei de fazer isso aqui. Tô me divertindo. Vem as lembranças aí daquela época, coisas que a gente. Essa música, essas duas músicas do Scuba foi uma das empurrões pra que eu pudesse aprender espanhol. Pois é, cara. Astrologia. Me aventuro en la medicina. Cara, com certeza tem faixa escondida, mas eu não lembro o que que era. Vamos ver. Tá acabando a música. O que será que vai ter de faixa escondida? 2 minutos? Será que eu aguento ficar aqui enrolando? Falar até lá? Ai, ai, ai. Scuba. Cara, discaço. Que coisa boa relembrar esse disco. Ainda bem que eu tinha ele aqui no meu HD, porque isso não tem. Isso é muito. Infelizmente, é coisa muito boa e muito rara de você achar o disco, que nem eu falei antes. Talvez em algum sebo no centro de São Paulo você vai ter. Algum dos dois CDs do Scuba, lançados pela Paradox. Eu não lembro se o segundo, A Moda Antiga, foi lançado pela Paradox. Esse primeiro, sim, foi. Foi época lá do Ska Brasil, também outro. Que coisa maravilhosa. Ska Brasil e cara, que coisa boa. Não tem nenhuma plataforma digital. Talvez, evidentemente, pelo conteúdo das próprias músicas. Não são músicas muito amigáveis. Opa, começou. Vamos ouvir. Eu acho que é alguma música instrumental, sim. Cara, que coisa foda. Pois é, enquanto rola essa maravilha, vamos finalizando aqui. Que delícia de disco, que excelente oportunidade para eu relembrar muitas das coisas boas de 1997 e dos anos correlatos. Que descasso esse Churrascada de Scuba. Se você tiver oportunidade de achar essa maravilha, compre, cara, porque é muito bom, é raridade, é maravilhoso e, como eu tava falando, provavelmente não tem nas plataformas digitais por um motivo muito simples, cara, porque as letras são embaçadas, algumas delas são um pouco machistas, tem trechos machistas e que podiam ser melhores explorados, a mensagem talvez não esteja um pouco clara, passando um pouco de pano pros caras, mas é a verdade. Sonsaço, Churrascada de Scuba, aí, acabou, tiramos da vitrola. Meu Deus do céu, e vamos lá, agora eu tenho que me despedir então desse descarrego diferente, formato diferente essa semana. Vamos ver como vai ser nas próximas semanas, é a oportunidade de relembrar um disco maravilhoso, Churrascada do Scuba, baita banda, baita época. 1997 é um ano que nunca acabou nas nossas vidas maravilhosas. Falou pra você, um abraço, e se você puder, claro, dar a sua opinião, o que você achou desse formato, se vale a pena a gente continuar em algumas outras edições, fazer coisa especial. Se você tiver algum disco que você se lembra da época e a gente puder resenhar, vamos lá, vamos pra cima, meu filho. Um forte abraço, até a semana que vem. Falou! Sobe, deixa relembrar. Toma. que eu quero experimentar. Por isso é que falo de